passageiros. Olá, passageiros. Vamos ao Supermetrô, a estação do som. Esse é o Super Metrô. A nova estação do sol. Tá só começando! Vamos lá, DJ Leozinho! Alô! Top DJ Leozinho! Tá chegando, vai! Toda! Vai começar essa festa, vai, nego 11, meu irmão! É o aniversário do Palmeiras! E o Leozinho chega na área! Fogue Sheila lá de Belém, no Pará, aqui em Brasília, igual a gente. Um abraço pra vocês, vocês aí. Metrô. Banda Frutos. Top DJ Leozinho da Princesa. A rainha das aparelhagens. Tá, meu bem. E nosso vovô chegando junto com a gente hoje pra curtir essa festa, Pai Légua. É um festão do Palmeiras. A noite não tem fim e pra você vou cantar. Parceiro Regi, um abraço pra você, Regi, você e toda a sua família. Olha quem tá por ali com a gente, garoto. Toda a galera do Grêmio de Vila Quadros aqui em Brasília com a gente. Nosso amigo Robson, um abraço pra você, Robson. Seja bem-vindo aqui com a gente hoje na estação, garotinho. Vamos! Pinheiro é um show, quem vai tocar e convida você pra dançar. Mas o Robson disse que vem, viu, meu, hein, garoto? Vamos ver acesso! Bora, Juninho, bora, Juninho, bora, Juninho! Pra cima dali, meu metrô. Dançar no embalo do J-Son, a qualidade na seleção. Marquinhos CD está gravando tudo ao vivo com a gente hoje, bora Marquinho. Olha o cientista dando um grau, Pai Dega Brasil, esse garoto. Essa batida, muita emoção, contagiando o meu coração. Essa pega com o J-Son. Leozinho. Top DJ Leozinho da Princesa. Cheguei, tomara, vamos lá, vamos lá. Leozinho chegando! torcida toda nossa galera do Palmeiras, também do Santo Antônio daqui em Brasília com a gente. Um abração pra vocês, obrigado pelo carinho, hein? Obrigado pela vida. Hoje aqui no Som do Metrô. A gente, nós já temos aí os copos promocionais, o Tauber de Leozinho, tá certo? Lá no nosso Alze Mix, apenas R$5, tá certo, gente? É pra você levar de agora da ação dessa grande festa hoje. Claro, tá só começando, gente! Não é só uma lenda, mexe com meu coração, me fazendo outra vez. Eita, Robson! Sorriso, eu te dou. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Sente só. Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa o coração depois se abrir. Bora pra seu Marquinhos, CD, CD! Quando tu me deu sorriso, eu te dou. Bora! Deixa o coração depois se abrir. Vivi Marcos e Gaiato, tocando todas, como se fosse na primeira vez. E a gente logo mais, o nosso Bigão Barra Braseada. Hoje muitos prêmios legais aí pra todo mundo curtir, claro, nessa domingueira Pai d'Égua. E o nosso Super Metrô de Bragança chegando hoje na... A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu. Nosso abraço especial para todas as comitivas que vieram de Belém do Pará. Hoje para curtir essa festa, Bahia Negra, abraçado também com muito carinho. Os amigos das vilas adjacentes e próximas aqui à nossa comunidade, que hoje são brasileiros igual a gente. Para curtir essa festa, Bahia Negra, é um prazerzaço o Brasil de ter vocês aqui, viu? Hoje vivemos esse grande amor. Eita coisa boa! Eu prometo amar-te, ser só sua amor. Volte pra mim. Leãozinho da Princesa FM. Bora chegando, na moral, na moral. É o nosso versão do Palmeiras, galera. Oi. É como vício, você vem me procurar. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se o Regi, bora meu parceiro Regi. Eu gostei da camisa, viu, Regi? Olha o Robson ali com a gente, a galera do Grêmio de Vila Quadros, rapaz, um abraço pra vocês com muito carinho. Esses aí fazem parte da família Metrô, meu irmão. É Super Metrô. É só pra começar aqui, já já tem show. Não, de novo não. Não quero abrir de novo. E um detalhe, hoje, a segunda parte também da gravação do nosso DVD dessa festa maravilhosa, irmão. Vamos lá! De novo não, não vou deixar essa loucura me levar, morrer de paixão. O Top DJ Leozinho. Banda Rister. Banda Rister. Um tremor de sucesso. Vai no batidão, vai no batidão. Vai no batidão, vai no batidão. E é só pra começar. Puxa. Brasil, Brasil. Eu sabia que essa galera ia estar presente comigo hoje, meu irmão. Um abraço pro meu parceiro Jackson, Niel, Joelson. A galera que curte pra caramba o programa do Top DJ Leozinho. E hoje estão aqui presenciando a pressão sonora do nosso metrô. A galera de Brasil Mamba aqui com a gente. Você não sai da minha memória. Tá todo mundo, moleque, hoje aqui. Eu me trocou por um alguém. Atração só de momento. Minha vida dele. Leozinho! Esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei. Nas lembranças que me dei. Super Metrô. Me explicar que não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Essa música é com muito carinho pra terça, né? Você não vai esquecer. Vem me amar. Okay. Até o amanhecer. Isso é amor. Eu não posso negar com você. Abraço especial pra nosso amigo Guerreira e toda a galera da Bratinha. Nosso amigo da Bratinha lá de Belém do Pará, aqui com a gente, frente a frente com a nossa sensação. Um abraço especial pra vocês, hein? Sintam-se em casa! Oi! Toda noite que eu sonho só vejo você. Quantas horas? Noite afoba, noite afoba. Pra te ter amor, linda em meus braços. Eu ando por aí, medo te encontrar. Toda mulher que vejo, imagino você. Nosso bombom vai chegando, meu irmão, meu fica ligado, rapaz. E o negócio vai ficando bonito, bonito, bonito. Vai ficando bacana. E o Leozinho chega. Agora. Agora. Agora. Vai fazer a sua festa. DJ Leozinho. Detonando no Pará. Detonando o som, senhores. Super Metrô! E foi assim que começou nossa história de amor. Na batida desse som que você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Meteoro de mocinho fez meu corpo estremecer. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro, meu fenômeno do estado do Pará. Parceiro Robbins e toda a rapaziada lá de Vila Quadros. E ele, o nosso amigo Regi. Bora pra cima, garoto! Sem parar, junto calado e manda vai. É um show de arrasar. Impossível resistir essa vontade de dançar. Sim, eu acho que vou me apaixonar. Meteoro no fenômeno do estado. Eita, Juninho! Me apaixonar. Meteoro que fascina e faz assim. É moderno. É. Super. É moderno. É moderno. É bonito. É Juninho. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro no fenômeno. Estado do Pará, me chama que eu vou. É o homem que arrasa corações por onde vai. A gente se virá. Eu acho que vou me apaixonar. Meteoro no fenômeno do estado do Pará, me chama que eu vou me apaixonar. Meteoro que fascina e faz a gente delirar. Manda Ravelli e os DJs Léo e David. Eu gosto assim. Vai. filha, como é que tu quer? Como é que tu quer? Se você quer que eu vá descendo, até embaixo. Se você quer que eu vá descendo, só de cu. Isso aí já é com o Naná. Que eu vá descendo, até embaixo. Se você quer que eu vá descendo. E toma, toma, toma, toma. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa safadinha e vem pra cá, vem usar. Chupa, chupa, Paula, mete o pau e mete a máquina. Chupa safadinha e vem pra cá, vem usar. Cal. Vem usar. Vem usar. Cal. Brasileira Zeide Martins Vieira aqui com a gente. Faz o M pra mim, que eu faço o M pra ti. Faz o M pra mim, que eu faço o M. As meninas de Martins Vieira, Vanessa, Michelle, a Rezi, a Marcela, a Rafaela, Edileu, seu Daís, um abraço pra vocês, meninas, obrigado pela vinda. Pega o moleque, toda a tropa hoje aqui, frente a frente. Martins Dinheiro, pode crer. Vai. Tem minha vida por você, eu tenho meu coração. Uma ciota light que tocou nossa canção. DJ Milene em Portugal. Vou te dar o meu amor e cantar essa canção. Galera da Pratinha de Belém, um abraço pra vocês também. É do moleque da todo mundo aqui no metrô, garoto. Pois quem sabe, um dia a gente até... Desculpa, desculpa. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. Eu te peço agora, por favor. E as meninas de Martins Vieira! Toma! E aí, Juninho, o que é que tu fala, Juninho? Bacana, né? Bora virar! Bora virar, virar! Metrô vai chegando, na moral. O Assim! Top DJ Leozinho. É o meu coração. Top DJ Leozinho. Puro desejo no teu corpo, no cheiro. Abre. Eu também me sinto assim quando estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada, nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Seu corpo é um portal. Um abraço pra toda a rapaziada também lá de Guarda Lucas aqui com a gente. Um abraço pra vocês também, tô na área. Galera também de Vila Serraria aqui, Brasileiro com a gente. Obrigado, Guarinha. Sou... E a galera de Vila Quadros aqui. Vamos fazer amor assim. Tá todo mundo juntinho no Léozinho. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais chamou. Jamais chamou. Não vale. As meninas da Bratina ainda loucura aí, Nelsinho. Você sofreu. Nossa amiga guerreira, ela que comanda todo mundo aí, né, meu irmão? Ai, ai, ai, papai. Você sofreu, você chorou. Ele nem te ligou. Quantas vezes de você. Solidão, chorando. Pela a gente, só lembrando que nós temos aí os copos personalizados do Top DJ Leozinho lá no nosso House Mix, tá, gente? Apenas R$5 pra vocês levarem agora a ação dessa grande festa. Hoje o festão do Palmeiras e Esporte Clube. Não vale mais chorar por ele, ele jamais chamou, jamais chamou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Você sofreu, você chorou, ele nem te ligou. Super Metro! Easy Super Metro. Bora chegando no Brasil novo, sente só, sente só. Eu não quero nem saber, eu quero é curtir, dançar a noite inteira, eu não saio só daqui. O ritmo é quente, eu quero ver você dançar. Nossos primos também com a gente, um abraço pra vocês com muito carinho. Todos os primos já na área. Olha o Regis ali com a gente, garoto. Pega o Regis, tá pra lá de Bagdá, né, meu irmão? O homem é bom. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. O metrô chegou, chegou. MP7, feita pra você. Eita, e a galera da Pratina vai logo. Pop que é pop, é super pop. Pop que é pop, é super top. Pop que é top, é super top. Pop que é pop, Leozinho. Pop, ei, você. Pare de dançar, sinta a pressão. Eita, Naná, irmão do Bruninho. É o Aria de Fogo, super pop, arrasta fogo. Ixi, Maria, toma. Para, para, você é boa. DJs Ellison e Juninho chegaram pra valer. No comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. Você é boa. O arrasta fogo, super pop, Aria de Fogo. Super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop, metralhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, pega de fogo, super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do Águia, a galera agita. E o super pop envolvendo. Parceiro Naldo e toda a comitiva do nosso Palmeiras, obrigado pelo carinho especial. Eles fizeram o convite, hoje o Leozinho tá por aqui. E a gente vai até meia-noite na pressão. Vai! Super Metrô, Super Metrô. Oi, prazer em te conhecer. Meu nome é Paula, não vai esquecer. Eu nasci pra te dar prazer. Eu cheguei safadinha, pode crer. Se você quiser me encontrar, só liga pra gente programar. E a gente daqui a 5 minutinhos a gente vai ver isso. O nosso primeiro prêmio, que são 5 pacotes de cerveja. Daqui a pouquinho a gente começa, hein? Sim. E o Marquinho vai chamar o bingo, né, Marquinho? Eu sou indo pra repensar. Mexe, remexe com seu papão e manda ver. E as gatinhas e Martins vieram aqui com a gente. Ó lua que ilumina o meu céu e olha por você. na manha. Na manha. Aparecer, a mente tá me chamando, posso te esquecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou comigo e só eu vou dançar. DJ Chico vai detonar. Eu vou me divertir, mas vou te esperar. Com a nave passante eu vou dançar. DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. Essa é a velha guarda, hein? Ele é considerado, ele agita multidão. Põe o povo pra dançar lá no meio do salão. Todos sabem o seu nome, eu nem vou dizer quem é. Arrepia, arrepende, tá cercado de mulher. Ele é da onda, ele é da hora. Ele é show, não joga conversa fora. É gente boa, tem seu cartão. Do seu painel comanda a animação. Faz balançar, faz remexer. Faz agitar, faz a galera perfeita. Porque agora você vai saber. Atenção aí, o presidente do time do Palmeiras, por gentileza, chegar junto com o presidente aí. Do time dos pais lá no Cafezal, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos, Brasil. Já tava na hora, hein? Marcelo Robbins e toda a galera também do nosso Grêmio, o Lari Vila Quadros, aqui Brasil igual a gente, é uma missão, tá todo mundo com a gente hoje junto e misturado, garoto! Essa nova onda que chegou pra abalar, vai DJ Juninho, você é de arrasar, com a equipe Crau, vamos metralhar, equipe Crau, Crau, Crau, do Super Pop, aqui é de fogo, equipe Crau. Chorando, chorando aqui estou. Manoeli, por favor, não me deixe, meu amor. Chorando, chorando, chorando aqui estou. Manoeli, por favor. Vamos nessa! Meu amor, passa tão depressa, não consigo acreditar. Quando lembro de você, dá vontade de chorar. Nossos filhos também igual a gente. Abraço pra todos os filhos. Hoje aqui no metrô, abraço, galera! Desde ontem tomando todas, é? Hoje tem show completo, pra você pra mim é uma pessoa especial. Faço de tudo para te dar o meu amor. Você não quer me dar um pouco de valor. Meu coração está sofrendo por você. Me dá só uma chance se você não se viver. Vem pra mim, não demore por favor. O tempo passa tão depressa e sem você eu nada sou. Tá louco, nada sou. Tá louco. Me dá só uma chance se você eu nada sou. Passa tão depressa, não consigo acreditar. Quando lembro de você, me dá vontade de chorar. Vejo sua foto, retrato e canção. Manoeli, minha vida, você é minha paixão. Chorando, chorando, chorando aqui estou. Manoeli, por favor, não me deixe, meu amor. E as minas de Marcinho Vieiro também com a gente. Por favor, Manoeli. Eita coisa, amor! Meu amor, agora passa tão depressa, não consigo acreditar. Quando lembro de você, me dá vontade de chorar. Vejo sua foto, retrato e canção. Minha vida, você é minha paixão. Chorando, chorando, chorando. E a galera do pratinho aqui, me deixe, meu amor. Chorando, chorando, chorando aqui estou. Manoeli, por favor, não me deixe, meu amor. Chorando, chorando, chorando aqui estou. Manoeli, por favor, não me deixe, meu amor. Chorando, chorando, chorando aqui estou. Manoeli, por favor, não me deixe, meu amor. Assim. Não existe Nossos pescadores do metrô ficam aqui do ladinho, só esperando a hora de jogar. Eu espero você. Só esperando a hora certa. Cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. Deixa eu pegar. De cafezar, um abraço pra você, Sandra. Eu espero você e em qualquer lugar. Caraca, eu só faço pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. E a Gina Sabratina aqui com a gente, um abraço pra você, Sandra. Esquenta o bagulho, vai, Leozinho. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, bota a mão pra cima. Bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. É só o braguês, já tem o nosso vinhão, viu, gente? Vamos lá! Nossa rapaziada, Batista Dinheiro, também brasileiro com a gente. Um abraço pra você, assim. É só um bragão, é só isso, é só everybody come alive. Everybody Super Metro! Daqui a alguns minutinhos a gente dá início ao nosso primeiro prêmio, aguardem! Apenas 5 minutinhos, só a gente começa! Easy Super Metro. Um abraço para as meninas aí do Guajará aqui com a gente, para a Jéssica e o Fernando Mendes, um abraço, galera! Também o Silvano, o Mauro, a Silvânia, a Gisele e a Diana aqui com a gente. Um abraço pra você, seu especial. Tá todo mundo aqui na live. Bora começando. É só o esquema, Bruxão, chama, chama, chama. E agora... Paysandu, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem torce pro Paysandu, bota a mãozinha pra cima. E quem é do Remo, dá um grito. E a galera do Palmeiras, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Palmeiras, bota a mãozinha pra cima. É só vencendo o Bruxão. Vila Serraria, aqui com a gente, garoto, olha o Sérgio, todo mundo juntinho, o nosso Brasília aqui no metrô, meu irmão. Os primos alucinados aqui com a gente. Um abraço pra todos vocês. Salve, meus primos! Égua, moleque. Todo mundo padronizado por ali. Um abraço especial pra vocês. Hein? Vamos nessa, essa! Passageiros, vamos que vamos, a estação do som. Estamos chegando no Brasil, vamos, toma gostosa, lapada na rachada, você pede que eu te dou, lapada na rachada, e aí, tá gostoso, lapada na rachada, toma. Vai, eu sou Leandro Correia. Alô, Davi, no São João do Jaguaribe. E doce. Pressão aí na mão. Foi uma linda linda, cantando enlouqueceu. A macharada ficou doida quando ela apareceu. Sorriso envolvente, jeitinho sensual. Pra acabar de completar, deu mole no final. Tudo não acreditava no que tava acontecendo. Sorria, me olhava, o clima foi crescendo. Fui direto ao assunto, não pude acreditar. Chegou no meu ouvido e começou a falar. Eita, Nauzinho, fecha legal, velho. Um abraço muito carinho, viu, Léo? Agora. Os nossos primos alucinados estiveram com a gente ontem, derramando o chope, viu, Nauzinho? Foi chope demais, Maninho! Vamos dar uma lapadinha, Maninho! Me dou uma, toma! Toma gostosa, lapada na rachada, você... Um abraço pro nosso grande amigo Antônio, ele que é um dos nossos organizadores, esse festão maravilhoso. É do time do Palmeiras, mano, Antônio! Toma gostosa, lapada na rachada, você pede que eu te dou, lapada na rachada, e aí, tá gostoso, lapada na rachada, toma! Galera da Copiar, um beijinho! Fernando da Solimil, Chabral! Meu patrão Irã e Cris, casal com José de Fortaleza, Dix Fashion! É vinho! Falta essa foto! Tem o CDS! Nosso versão pra entrega do Palmeiras, sócio, meu irmão! Não, e a galera do Grêmio aqui juntinho, são parceiros, garoto! Foi uma linda, danada, enlouqueceu. A macharada ficou doida quando ela apareceu. Sorriso envolvente, gentil, sensual. Acaba de completar, meu mole e juro não. Um abraço, minha família Paixão do Brasil, não? Sorria. Tá todo mundo aqui, família Paixão, é. Um abraço aí, viu? Bora, Leozinho. Chegou no meu ouvido e começou a falar. Que Deus, pai, tá pena do dia, pai. Eu sou tua, Adalio. Pai, vai. Eu gosto muito, você olha. E a galera da Pratinha! Galera que veio direto de Belém, rompendo fronteira, São de Braga, curtindo a gente. Um abraço pra vocês, nossos primos alucinados. Rebenta, Leãozinho. Fala o rei fresco. Vai. Nosso parceiro Luciano, Rael, Luiz, a galera de Martins Pinheiro, com a gente também. Salve. Um abraço pra vocês, gente, assim, ah. Aqui no metrô, metrô, metrô. Oi, Alisson. Alô. Desce mais uma cebita que o bicho vai pegar. Alisson do porta-mala, batacata pra dançar. Desce mais uma cebita que o bicho vai pegar. Vai na frente, rapaz, vai na frente, rapaz. Quando a minha tá tocando, todo mundo vai atrás. Vai na frente, rapaz, vai na frente, rapaz. E todo mundo vai atrás. E abre, e abre, e abre, abre, abre, abre, abre. Eita coisa, amor! Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera aí doidou quando a guitarra chora. E a mãozinha vai pra cima. Uou, uou, uou. Celção, para Celção, para Celção, para Celção, para Celção. Vai freando, amor! Som de alta tecno. Um som de alta tec. Um som de alta. Um som de alta. Um som de alta. Um som de alta. Um som de alta tecnologia e sofisticação. Assim é Super Metrô, a estação do som e o seu show envolvente. E aí, Brasil novo! One, two, three. Começando! Começa agora o show top do momento. O show top do momento. O show top do momento. Leozinho chegou. Ação. Performances exclusivas. DJ no norte do Brasil. Brasil. Dali, DJ. Top DJ Leozinho. DJ Leozinho. Da Princesa FM. FM. Playlist. Tudo certinho. Consolers de áudio. Tudo ok, ok, ok. Samplers. Arrebenta meu top. Arrebenta meu top. É com você. É com você. Bora começar o aquecimento. Bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima. E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. O metrô chegou! Bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima. E bota a mão pra cima, e bota a mão pra cima. Olha os primos alucinados aí! Solteiro, bota a mãozinha pra cima. E bota essa mãozinha, e bota essa mãozinha. E vai, tchá, tchá, tchá, tchá. Vem na palminha, vem, vem na palminha. Vem, vem na palminha, e vem na palminha. E vem na palminha, e vem na palminha. E vem na palminha, e bate na palma da mão. E tchá, tchá. Mão pra cima e bota a mão pra cima. Quem tá feliz dá um grito. Só quem é sincero bota a mãozinha pra cima. Quem é sincero, quem não trai de jeito nenhum, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha, bota a mãozinha. Super Metro! Já. Parceiro Robson, abraço Robson pra você. E a galera de Vila Quadros aqui com o Lacinho. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Tô climando que não vai. Nossos primos alucinados! Galera de Capanema, um abraço pra você também! Galera do Cafezal aqui, garoto! Bota na pressão, Elzinho! Meu papão, bota a mãozinha pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. E assim, ó, e assim, ó, e assim, ó. É bicolô, é bicolô. É bicolô, é bicolô. E quem é do remo dá um grito. E quem é do leão, bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima e canta assim, ó. Sai, sai na frente. E sai na frente. Tem no batidão, tem no batidão, tem no batidão. Bora na pressão, bora, bora, meu metrô, metrô. Nossa, do Campina aqui com a gente, um abraço pra você saber. Olha só, presta atenção. Tá todo mundo juntinho, tio. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Mosquinho, um DJ pra fazer. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. O som envolvente, DJ. Nosso parceiro Luciano, Rael, Luiz, a galera de Martins Pinheiro e as meninas de Martins Pinheiro. Senta. E a pretinha, como é que ela canta? A pretinha tá, tá. Cuia ela tá, que tá. Cuia ela tá, que tá. A doidinha pra cá. A doidinha pra cá. A quem tá, quem tá, quem tá. Cuia ela tá, que tá. Cuia ela tá, que tá. Cuia ela tá, que tá. A quem tá, quem tá, quem tá. Mas nossos irmãos de atitude aqui com a gente. Um abraço pra você, Sandana! Pode eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Não, mas pra ficar bacana, eu quero ver todas as mulheres solteiras aqui de frente pro Leozinho. De frente pro Leozinho. Aí ela desce, bota a mão no joelhinho, a mão no joelhinho e desce, desce, desce, desce, e desce, desce, desce, e desce, desce, desce, e desce, desce, desce, e desce, desce, desce. Eita coisa, meu amor! Vai! O Beto, aí, a galera, o nosso amigo Vitor. E a galera de Martins Dinheiro, um abraço pra você. Vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se aproximar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, e fiel. Bora lá. Se não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um ano, tô te procurando pra dizer. Hoje é fácil, ela ia acabar. Não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Um abraço pra toda a nossa rapaziada do bairro Novo Futebol Clube aqui com vocês. Lugar de Magalhães Barata. Hoje tomando tudo. Ficar sem você é a única opção. E agora será que aguenta mais sozinho? Parceiro Rony, achei os nossos primos alucinados aqui com vocês. Eita coisa boa, meu irmão. Essa galera, vou te contar. Essa é a opção pra você se machucar. A nossa mão você agora vai cuidar. De um traidor. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Só quem é filho do papai do céu, bota a mãozinha pra cima. Só quem confia em Deus, bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima, e assim, ó. E assim, ó. Ei! Uou! A putaria no pistão vai começar. Já começou. Senta, senta no brinquedo. Nosso dog vai buscar. Vai, vó, pega ele. E as gatinhas alucinadas. Bota pá de panela e puxa o cabelo. Puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. Roda de L, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, moleque, bom. Vou falar. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Hoje o que é aqui? Vem cá, aqui, ah. Isso, eu só tenho um soco na mão. Super Metrô. Super Metrô. E na batida, e na batida, e na batida, e na batida. Seguinte, só quem escuta a Rádio Princesa aí vai botar a mãozinha pra cima. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Louco, tá todo mundo louco. Louco, louco, tá todo mundo louco. Louco, louco, tá todo mundo louco. A parada é assim. E as meninas de Martins Dinheiro, e assim a Vanessa, Michelle, a Reza, a Marcela, Rafaela, a Edileu, saúda Isa. Um abraço pra você, Gina. Obrigado, galera. Família pura pressão de Nazaré do Fugido. Aqui, ó. Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito. Somos imperfeitos. Fique emburrado. Eu do outro lado. Morrendo de saudade. Cheia de vontade. De me dar um beijo. Cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo. E essa guerra fria boba pra mim vai ter fim. E você, quando sai, eu fico a Nossa equipe sem miséria lá de Itaquerê, aqui no metrô. Um abraço, obrigado pelo carinho, viu? Aqui. Leãozinho! Top DJ Leãozinho da Princesa FM. Super Metrô. Olha os meus primos alucinados. Da Belense. Alucinados, de garugarinha aqui frente a frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera da Pratina aqui com o Leozinho, garoto. A nossa chora chegou ao fim. Parceiro Eduardinho, Raio, de novo, Jonathan. Nossos primos alucinados, um abraço pra você, assim. Como é que é aqui? Sei que não, até fingi bem, mas é em vão, porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém, por isso que isso não pode ir além, então vamos... E logo mais é o nosso show envolvente, meu irmão, você, né? O show que tá conquistando todo o Nordeste, para esse, meu irmão. Porque ninguém é de fé. Logo mais sem Leozinho na mão. Não, não vai mudar nada, isso não vai mudar nada, não. Isso não pode ir além. Vamos parar de brincar. E o Juninho vai botando no máximo aí, né, Juninho? Pra não piorar este erro. Como é que é? Não, nós vamos ficar por aí. Robson, garoto! O homem é bom de verdade. Um abraço, Robson. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela vinda, Onze Maninho. Nós vamos ficar por aí. E você, você? O DJ que inova e cria tendências no Pará. E aí, Marquinhos? Tá gravando, Marquinhos, tá? Então grava. Parceiro Isaac, Eliana, Maria, Juliana. Galera do 40 Horas aqui com a gente, garoto. Toma, toma, toma, toma, toma. Metrô, Super Metrô. Vou sair e procurar. Primos alucinados, vai. Um novo amor que quero ver, quero ver, quero ver. É Super Metrô. A estação do sol. O show que vai te envolver. Te faz enlouquecer. DJ Mario do. Eita, meu irmão. Parceiro Nilson e toda a galera lá de São Sebastião aqui igual, gente, vem. Um abraço, tantos sorrisos por aí, você querendo mesmo. Nosso Zonas Cansada de Martins Vieira. Essa galera eu já ouvi, viu? Eu não ai, ai, ai. Eu tô sabendo que de cansado é só um apelido, eu tô sabendo. Na nossa porta, que só canta. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Vamos, Gui, vamos, Gui, vamos, Gui, vamos. Família Cabral, nosso parceiro Nilson, Zeca, Adriane. André, também com a gente, Andressa. O senhor Cabral tá aqui com a gente, garotinho. Tô sabendo de tudo, tô lendo os recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também, tô querendo você. vocês. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor. Os gaiatos da vila aqui em peso. E tem o Aki Guarzinho de Abraço. DJ Pop e o TS da Fazendinha. Um abraço. Mais uma. Super por te trair. E o quê? Você não cuidou bem. Super de Metrô. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. E você, você? Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase. Bora, Alisson, bora, Alisson. Nem vem, nem quer dizer. E você, você? Que você tem outra vez. Sei que não. Meus primos alucinados aqui. Quero tanto te fazer feliz. E o quê? Esquece que passou. E vem ficar comigo, amor. Quero ver, ver. Quero ver a galera, todo mundo com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha. E assim, ó. Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. E dali, dali, dali. E dali, dali, dali. E dali, dali, dali. E dali, dali, dali. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Só quem gosta de pegar um periquitinho no escurinho dá um grito. Só quem gosta de fazer a mão no escurinho dá um grito. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho, deixa no escurinho. Lidera, vai! Caralho, acende a. São Pai de Aguas e na Vila Brasil Novo mesmo, mesmo, mesmo. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra. No dia 27 e 28 tá chegando a festa do Fluminense com Mega Pop Linear. Vai ser lá na passagem. Dançando e zoando, a rapaziada bebe. Quando salta o tambor, as meninas se pedem. Tá uma maravilha, escuta o que eu tô te dizendo. Ela faz o quadradinho e o baile fica vendo. Bom de reunido, os caras não andam só. Logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Pra quem não tá ligado, olha o que eu tô falando. Tipo popstar, artista americano. Caralho, acende a... E Paulinho da Adidas Produções. Pega o balde, pega o... Black Label, pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas do comércio, tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike que louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada. E a galera da pretinha! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Parceiro Robson, para Robson, Robson, Robson. Rubi, quero... Gente boa pra caramba da Guiguazinha de Robson, Robson, Robson. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badalação ver a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco, então é 24K. Na humildade eles venceram, olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari. É pressão! Pressão, pressão, pressão, pressão. Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? Quer sentir pressão? E quer sentir pressão? E quer sentir pressão? E quer sentir pressão? E tomar a pressão? Quer sentir pressão? Vamos lá, vamos lá! elas dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem... Quero ver só as meninas! E aquece, aquece, aquece, e aquece, e aquece, e desce, desce, desce, e aquece, e aquece, e aquece, e aquece, e aquece, e aquece, e aquece. Quem tá solteiro dá um grito. Tá muito fraca essa parada, Naná. Quem tá solteiro dá um grito. E quem tá casado dá um grito. É, moleque, hoje quem predomina é a galera solteira, né? É a galera solteira. Então é o seguinte, quem é sincero, bota a mãozinha pra cima. Quem é sincero de verdade, quem não trai nem debaixo d'água, bota a mãozinha pra cima. Aê, bota a mãozinha pra cima, e canta, e canta, e canta. E ame quando não merecer, hoje sonhei. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagina o quanto quero ver você. Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Ou não valeu pra você, mas eu quero saber o seguinte, será que tem aquela mulher aqui na festa que dá um fora no cara e o cara ainda sai falando mal dela depois? Tem essa, tem? Se tem, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima e vai assim, ó. Não abre a boca pra falar de mim, pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Vai no batidão, no batidão, batidão. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas. Já já tem o nosso próximo prêmio, viu, gente? Carol, vem a Carol. Já já! Relaxo, deita no chão, apoia com a mão. Parceiro Léo Vitor, a galera do Zola. Bola cansada de Martins Vieira, um abraço pra vocês, certo? Eu vou chamar a Thalia, que é por um talento, que é pura cultura. Vamos, vamos, vamos! No patadinho, no patadinho, tá? Quebradeira, pura Thalia, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, quebradeira, quebradeira, vai, patadinho, patadinho, patadinho. Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês. Vem, vem cair, vai dar um tiro de GPS. Aponta, prepara e vai! Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Eu vou chamar a mulata que esculacha na dança. Muito linda, carinha de criança. Ela representa, é a Rafaela. É bola, é bola, é bola, é bola. Eu gosto da Rafaela porque ela me completa. Ela não senta, ela dá queda, dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta. É assim na bicicleta, dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta, dá queda de perna aberta. É assim na bicicleta. Cuidado com o búfalo do Marajó. Cuidado com o búfalo do Marajó. Prepara essa mãozinha, prepara essa mãozinha. Ô, Melri! Pega chifrada, chifrada, chifrada. Quem tem amigo corno aí, ó? Vai, vai, vai, vai, vai. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. A família AJ tá pagando uísque. Por quem tá só no búfalo hoje é tudo VIP. Desce logo o escovite pra gente. Olha, a gente tá chegando no tradicional versão dos veteranos em Marcinho Dinheiro. Dourado hoje. E claro, quem detona por lá é o Sonzão do Mirandão. Saudade, organização do nosso amigo Rafael Rosério. Estou do Vaca e o Anderson. A evolução do búfalo, então se liga na batida. Vai, vai, vai, vai. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. E pega, pega, e pega, pega. Pega chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. É DJ Melri! DJ Melri na produção, MC Dourado na voz. É nóis, morô, esmorô, esmo, esmo, esmo, esmo, esmo. Alguém cansado aí, gente, tem? Quem não tá cansado, dá um grito. Quem aguenta até meia-noite, dá um grito. Quero ver se vocês conhecem essa aqui. Após essa tem o nosso bingão. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver vocês cantar agora. Um, dois, vai. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, pescarate carente, envolvida com a tropa. Nossos galácticos, um abraço pra você, galácticos. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Ô, de gaçada. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho. E o Juninho diz pra ela dia 6. Vai se ver por aí. Dia 7. Vai se ver por aí. Dia 6. Vai se ver por aí. Diga safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Ah, a gente não tinha fome que nós vamos tocar de tudo pra todo mundo hoje, viu? Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí.